pronto, achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem isso mesmo, trauma de Sporting. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que são os atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Val de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Ora, muito boa tarde, hoje plena terça-feira, de falarmos sobre futebol vai estar o Mário Barbosa, que ouvi dizer que havia o Mário Barbosa que era do Porto, não é? Mas não, eu hoje estou com o Mário Barbosa, mas a substituir o Ricardo Dias nesta edição de Bola na Área. Ora bem, hoje começo por dizer que o site deste programa é bolanaarea.pt.vu, página do Facebook fica em facebook.com/Bola na Área, Jornal FM. Antes de darmos todos os resultados da jornada número 9, também dou-vos a conhecer mais uma iniciativa do programa Bola na Área, mais uma que o Ricardo Dias pensou. Então, trata-se do mestre da Academia Bola na Área, volto a repetir o nome que acho que é sugestivo, mestre da Academia Bola na Área. E então vamos dizer o que é que se trata. Imaginamos que vocês têm um amigo, têm uma amiga que sabe muito sobre futebol, ele é uma bíblia, ou seja, sabe tudo e mais alguma coisa, então vamos pôr essas pessoas à prova. E para isso temos já as inscrições abertas. Neste programa de Bola na Área, a partir da próxima semana, vamos testar todos os conhecimentos desses catedráticos do futebol em direto aqui na rádio. Para tal, basta enviarem o nome e número de telefone do seu amigo ou amiga para bolanaareajornalfm@gmail.com. Volto a repetir, bolanaareajornalfm, tudo pegado, @gmail.com, ou por SMS para o 913097843. Volto a dizer, bolanaareajornalfm@gmail.com, não é difícil, ou para uma SMS para o 913097843. Por isso, já sabem, se conhecem alguém que seja um expert em futebol, façam o favor de dizer que pode participar nesta edição de Bola na Área aqui na Jornal FM. Ora, se responder acertadamente a três perguntas, o amigo ou o próprio vão receber um diploma da Academia Bola na Área, ou seja, aqui não se brinca em serviço, não é? Entretanto, eu também já queria, para não pensarem que estou aqui sozinho, queria cumprimentar o Marcelo Dias, boa noite. E também o Zé Lino, que também está aqui comigo. Boa noite. E volta o Rui Silva, mas ele vem a caminho, ele não se perdeu, se fosse na China é que ele se perdia, não se perdeu, ele está a caminho, daqui a pouco então teremos aqui o Rui Silva. Ora bem, vamos então para os resultados da Liga Zone, que na última jornada número 9 teve como resultados o Gil Vicente 0, Paços de Ferreira 1, o Guimarães 1, Nacional 3, perdeu o Guimarães em casa, o Estoril 2, Moreirense 0, o Olhanense 1, Beira-Mar 0, o Futebol Clube Porto 2, Académica 1, Rio Ave 0, Benfica 1, Sporting, aleluia, 1, Braga 0 e, finalmente, Marítimo 1, Setúbal 1. Vamos agora para a classificação. O primeiro, ou os primeiros, digamos assim, é o Futebol Clube do Porto e o Benfica, ambos com 23 pontos. Depois temos o Braga com 17 em terceiro. Temos também o Paços de Ferreira com 14 pontos em quarto, juntamente com o Rio Ave também com 14 pontos. Em sexto aparece o Estoril com 12 pontos. Logo atrás aparece o Vitória de Setúbal com 11, juntamente com o Guimarães também com 11 pontos na oitava posição. Na nona posição temos o Olhanense com 10 e o Sporting, também na décima posição, com 10 pontos. Temos o Gil Vicente na 11ª posição com 9, também o Marítimo com 9, a Académica em 13º lugar com 8 pontos, o Nacional também com 8, e os dois que estão a segurar a lanterna são o Moreirense e o Beira-Mar com 6 pontos. Tivemos então os resultados e a classificação desta 9ª jornada. E só por curiosidade, não sei também se costumam falar aqui nisto ou não, vamos para os melhores marcadores. Eu também andei a pesquisar, estive a fazer um bocadinho de trabalho de escola, e cheguei à conclusão que o Jackson Martínez, de Futebol de Porto, é o homem que manda com 8 golos, não é isso? Acho que é isso. Exatamente. Exatamente. Depois temos o vermelhão Oscar Cardoso, do Benfica, com 6, o Éder, do Braga, com 6, o Lima, do Benfica, com 6, o James Rodrigues do Porto com 6, o Mayong do Setúbal também com 6 golos, depois temos o Chilas, penso já Chilas, que é do Moreirense com 5 golos, o Luís Leal do Estoril também com 5, o Ricardo, ou, aliás o Rodrigo Moreno do Benfica com 4 e o Steven Vitória do Estoril com 4, pelo menos estou a ler, estão aqui a fazer uma casa estranha. Mas esse Moreno é o Rodrigo. É o Rodrigo do Benfica, é o apelido dele. Rodrigo. Ah, bom, ele é Rodrigo Moreno. A malta que se chama Rodrigo, não é? Ok, ele também tem 4 golinhos marcados para que conste, também, que, para que conste, então, para que ficamos a saber. Ora, entretanto, também, já agora que eu dei tantos resultados como a classificação da 9ª jornada, posso-vos dizer que a 10ª jornada fica dividida entre os dias 23, 24, 25, 26 e 27 deste mês, e os jogos são Beira-Mar, Guimarães, o Benfica recebe o Olhanense, o Nacional recebe o Estoril, o Setúbal recebe o Rio Ave, a Académica o Gil Vicente, o Braga vai ter a visita do FQP, que é o Futebol Clube do Porto, o Moreirense vai receber o Sporting, vamos ver se ele continua agora, se ganha o gosto, e o Paços Ferreira vai receber o Marítimo. São estes jogos então que vão ser disputados na 10ª jornada. Depois, temos aqui temos o espaço para os treinadores de bancada. Ora bem, disseram-me a mim que há aqui algo relacionado com os treinadores de bancada, a dificuldade será em descobrir onde é que isso anda, mas pronto, também não há de ser nada, não é? Por isso, eu só queria tentar saber, é que isto aqui deu o vir cá de vez em quando, não é fácil, não é fácil. E eu ando aqui a tentar à procura então de uma malha que tem a ver com esta situação do, treinadores de bancada. Isto aqui está difícil, não estou a ver aqui nada relacionado com treinadores de bancada, por isso avancemos. Já tiraram as bancadas. Como? Já tiraram as bancadas. E ficou sem nada, não é? Afinal, também o futebol vai perdendo espectadores. Ora bem, vamos então para a tabela atualizada após a conclusão dos 3 jogos principais da 9ª jornada. Parabéns a todos aqueles que acertaram em cheio nestes resultados. E já temos destaques aqui. Então, o grande destaque é para o Mister, que ele vai ser treinador, o Albertino Ferreira Pereira, foi quem conseguiu somar mais pontos nesta jornada. Somou qualquer coisa como 5 pontos. No cimo da tabela, destaque para a subida do Carlos Ferreira ao segundo posto e para a subida do José Carmo ao top 5. Por outro lado, Pedro Velho, que outrora esteve na luta pelo primeiro lugar, desce agora para a 6ª posição. Isto promete, ou seja, vocês auxiliam-me aqui, são pessoas que vão dando resultados e mediante os resultados que vão dando é que vamos ter aqui a classificação. Recebendo pontos pelos resultados acertados ou não acertados. Tens que falar para o microfone, exato, é assim. E neste caso... São esses senhores que são expertos no futebol, sim, e sabem isto visto. Nos palpites, nos prognósticos. Pelo menos o Albertino Ferreira Pereira é como é como João Totobola, igual. É? Conforme vai acertando, vai receber mais. Ok. Ora bem, temos aqui então um jogo que foi o Rio Ave, que perdeu em casa com o Benfica, e o Jorge Jesus, também, que é o treinador do SLB, ele também deu-se umas forminhas. Então, Jorge Jesus falou de um Rio Ave forte e o fator físico da sua equipa que foi preponderante para a vitória, então, penso eu, desta vitória do Benfica, então, em Vila do Conde. Vamos ouvir então o Jorge Jesus. Duas questões fundamentais neste jogo. Primeiro, as dificuldades que nós tivemos, porque chegámos contra uma boa equipa, o Rio Ave, das boas equipas do campeonato em Portugal. Segundo, jogámos com muitos jogadores, num limite e com alguma capacidade física em relação ao jogo da Champions, que isto é uma intensidade muito alta, jogos, atrás de jogos, ainda por cima, o campo do Rio Ave estava pesado mas penso que merecemos a vitória também pela qualidade na nossa organização defensiva, que tivemos mais uma vez muito bem e não sofremos golos. Ora bem, foram as palavras então do Jorge Jesus, ele, o treinador do Benfica. Entretanto, o Porto recebeu e venceu a Académica. A Vítor Pereira diz que já esperava esta Académica, que veio trazer dificuldade ao Dragão, ao Estádio Dragão. A Académica, que foi a primeira equipa a marcar um golo ao Porto esta época para o campeonato, ou seja, isto não é para qualquer um, ou seja, a Académica já leva a taça porque conseguiu então... fazer um golozinho ali no Estádio Dragão, isto, como eu digo... Não foi um golo, foi um frango. Mas para todos os efeitos, foi a primeira equipa a conseguir, não é? Sim. E então, não deu para vencer, mas pronto, ao menos levou a taça de consolação, não é? Vamos então ouvir o Vítor Pereira, o que ele nos deve dizer relacionado com este Porto 2, Académica 1. Jogamos contra uma equipa organizada, uma equipa que já sabia que ia nos colocar dificuldades, e foi isso que aconteceu. Os espaços não são muitos a jogar contra a Académica, terreno também um bocadinho pesado, e pronto, e naturalmente gostaríamos de ter feito um jogo mais brilhante, mas quando não se joga de forma tão brilhante, tivemos alguns momentos bons, mas quando não se joga de forma tão brilhante temos que nos unir, temos que trabalhar muito, e hoje conseguimos esta vitória, já fizemos o nosso trabalho com todo o mérito, pronto, e o resultado acaba por ser justo. Ora, resultado justo, diz Vítor Pereira na vitória do Futebol Clube do Porto sobre a Académica por 2-1. Entretanto, o Sporting ganhou 1-0. Ok, falta aqui o Rui para dizer a sua justiça, mas ele também tanto vai chegando e vai nos contar o que tem a dizer sobre isto. Nós demos aqui a gravação do Verkauteren, já que ele também fala em francês, e depois tem que andar-se a fazer tradução, ainda é mais complicado, não é? Mas pronto. Ora, o treinador do Sporting é que diz que gostou da exibição da equipa, principalmente na primeira parte, e acabou por dizer que foi feliz nesta vitória do 1-0 frente ao Braga. Segundo os entendidos, dizem mesmo que sim, que o Sporting foi feliz ao vencer 1-0 o Braga, e então depois esperemos saber o que é que tem a dizer o Rui, ele que é sportinguista, qual é a opinião dele também relativamente a este jogo onde o Sporting lá venceu por uma bola a zero após 9 jogos, pronto, sem vencer. Ok, ora bem, agora tenho aqui o meu aqui a minha Bíblia, não é? Porque ele deixou-me aqui tudo escrito de modo a eu não poder falhar nada. Então eu começava a dar a palavra. E então aqui ele diz para perguntar a cada um de vocês quais o cartão verde, vermelho e qual o golo da semana. Mas antes disso, também queria saber também a opinião em relação ao jogo. Ou seja, tu que és benfiquista, estamos a falar do... Tenho que buscar aqui os meus catrapaços. Tu que és o... Marcelo. O Marcelo Dias, não é? Pelos vistos é benfiquista, para não se pode ser perfeito. E então, diz-me lá o que é que tu achaste da vitória do Benfica, escassa, sim, em frente ao Rio Ave. Pronto, eu vou pegar nas palavras do Jesus, que disse que o Rio Ave fez um bom jogo, que é verdade, o Rio Ave está a fazer um excelente campeonato e contra o Benfica mostrou que é uma excelente equipa. Também já tinha trazido isso a boas tanto ao Sporting, porque ganhou em Alvalade, o Futebol Clube do Porto também acabou por perder 2 pontos no Rio Ave, e penso que o Rio Ave está mesmo a fazer um bom campeonato. Isto também pode ser mão do treinador, neste caso Nuno Espírito Santo, também dar uma palavra de parabéns a Nuno Espírito Santo, que na sua primeira época de treinador está a ter bons resultados. Onde é que ele terá aprendido, não é? Digo, penso que não terá sido por aí. Foi na escola. E até podemos falar que, relativamente à época passada, que o Rio Ave até se calhar tem um plantel mais fraco, neste caso, por exemplo, na falta de opções, como o Atsu e o Kelvin, que voltaram ao Porto, que são jogadores de qualidade, e ele com... Foram os que deram o campeonato ano passado ao Porto. É verdade. Mas... penso que o Nuno Espírito Santo está a fazer um excelente campeonato. Pronto. Agora, relativamente ao jogo em si, o Benfica, penso que foi mais forte, entrou mais forte que o Rio Ave, teve várias contrariedades logo no início do jogo, a lesão de Enzo Pérez, que é aquele meio campo do Benfica que já anda muito remendado, ter ali o pêndulo, que é Enzo Pérez, que vai segurando agora o meio campo, ter-se lesionado logo na primeira parte, trouxe alguns dissabores. Também depois do jogo com o Spartak, foi que o Benfica se calhar não estava muito bem fisicamente relativamente a este jogo. Mas penso que a vitória do Benfica acaba por ser justa. Pronto, depois o Benfica acabou por marcar um golo num lance de bola parada, Lima oportuno acabou por marcar, o Lima tem-se mostrado, se calhar, a figura mais emergente neste início da época do Benfica. Na segunda parte foi mais fraca, Jesus também diz bem que, se, por exemplo, se houvesse um empate, que não era de estranhar, e eu também sou sincero, não era de estranhar, porque penso que na segunda parte o Benfica foi muito abaixo fisicamente, e o Rio Ave até teve por cima do Benfica e teve boas oportunidades para empatar. posso dizer que o Rio Ave teve se calhar algum azar, mas penso que no jogo em si, nos 90 minutos, penso que o Benfica foi a equipa que mais fez ganhar o jogo e que mais mereceu a vitória. E agora uma pergunta, isto é uma provocação, isto de dizer que se jogou para a Liga dos Campeões, que é muito desgastante, não achas que as equipas portuguesas já se deviam ter habituado a isso? Porque, por exemplo, no Campeonato Inglês, eles jogam para a taça duas vezes, eles vão à Liga dos Campeões, eles vão à Liga Europa e não vemos este coitadinho chorar, sim, dizer sim, que sim. Opa, é muito cansativo jogar. Sim, concordo com isso, mas também temos que olhar, por exemplo, para os clubes ingleses, para os clubes portugueses, que aquele plantéis, nós, por exemplo, não temos, se olhar, por exemplo, para o plantel do Chelsea ou para o plantel do Manchester City, que, por exemplo, jogam um dia para a Liga dos Campeões, jogam outro dia para o campeonato, não têm soluções no banco como, vou dar o caso do Manchester City, como Balotelli, como Silva, jogadores que se calhar têm 22 jogadores todos ao mesmo nível. E ele, isto também é verdade. Principalmente no campeonato português, acho que, por exemplo, o Benfica, o Porto e o Sporting, neste caso, os três grandes, têm um bom 11, mas se calhar as soluções que têm no banco não trazem tantas garantias como os principais titulares. No caso do Benfica, muito mais, porque eu penso que o Benfica este ano tem um plantel muito desequilibrado e também a contrariedade de não ter Luizão, por exemplo, no eixo da defesa. Acho ele que agora vai começar já a jogar. Vai, ainda bem. Uhum. E no próprio meio-campo ter perdido Witzel no fim da época de transferências, ter perdido Witzel, ter perdido Rabi Garcia, fez com que o Benfica não tivesse, se calhar, eu na minha opinião, não tenho um meio-campo, por exemplo, que eu acho que é a parte basilar de qualquer equipa, não tenho um meio-campo autossuficiente nos seus suplentes. Penso que o Benfica, se faltar um ou dois jogadores, entra logo numa quebra de ritmo e numa quebra de rendimento desportivo, tanto nas exibições como nos resultados. Isto que estás a querer dizer, que se, ainda falta muito campeonato, passagem, se o Benfica não for campeão, digamos que também é por ter um plantel que não é assim muito, digamos, muito certo, digamos assim. Sim, concordo, e espero espero que venha rapidamente o mês de dezembro, porque e penso que o Benfica se vai reforçar, tanto a nível do meio-campo, tanto a nível da defesa, porque o Benfica do meio-campo à frente tem soluções e mais soluções, tem avançados, tem extremos de grande qualidade. Agora, a nível da defesa e do meio-campo, penso que o Benfica tem mesmo que se reforçar e não andar a esperar que venha um jogador da equipa B, como tem vindo este ano. Podemos ver o caso de André Almeida, que é o trinco da equipa B, que tem jogado a defesa direita, é o segundo jogo que faz, como o André Gomes, também é um miúdo, mas pronto, aí concordo, também darem minutos aos miúdos mais jovens para irem jogando na equipa A, mas penso que o Benfica, se quiser ser campeão, não pode andar a fazer experiências, tem que ter ali uma equipa muito competitiva, porque os rivais, rivais neste caso o Porto, porque penso que isto Benfica, vai ser um campeonato a dois. Faz com o que tem. Pois, é o que eu estou a dizer, faltam soluções e o Benfica tem. É um pouco isso. É verdade. Já, agora vamos aqui para o Zelino, que ele é adepto do FQP, e então o Porto venceu 2-1 a Académica. Estávamos aqui a dizer que a Académica foi o primeiro clube a conseguir violar as redes do Elton no Estádio Dragão. E então queria pedir a opinião em relação a este resultado e à exibição do Porto para vencer 2-1 à Académica. Exato, mas enquanto só dar aqui um pormenor do Benfica, é que assim, como ele falou aqui, este amigo, e falou bem, que o Jorge Jesus, quando foi para o Rio Ave, ele vai com uma cautela pelo facto do Porto ter lá perdido os dois pontos. Portanto, ele fez um jogo em função muito também da surpresa. Quer dizer, ele tem aplicado um pouco os jogos, porque o Benfica está um pouco também desfalcado com estes jogadores, aliás, com até principalmente o Luizão, que vai vir agora já no próximo jogo. Quanto ao Porto, isto é assim, nós temos que ver, do lado da Académica, temos lá um treinador que é da casa do Futebol Clube do Porto. Quantos é que não são? Já estamos a falar do Rio Ave, da Académica, enfim. Mas o caso do Pedro Emanuel, ele conhece bem os quantos há em casa, e a forma até como ele se aplicou lá até não me estranhou nada, principalmente eles vindo de um bom resultado contra o Atlético de Madrid para a Liga Europa. Portanto, a forma como ele pôs a equipa, portanto, foi a travar o ímpeto do Futebol Clube do Porto, em que nos últimos jogos ele tenha, portanto, feito esse pressing logo de início, e ele tentou travar e tentou jogar no contra-ataque. O Porto também teve essas cautelas, porque sabia, portanto, quem estava do outro lado. Na segunda parte, admirei a Académica porque ela lançou-se sobre o Porto, porque automaticamente ao saber que o Porto ia carregar, ele contrapôs-se. Só que num descuido o Porto marcou. O Porto marcou, tranquilizou, acabou por marcar o segundo. E depois naquele golo fortuito do jogador do Sporting, que eu acho que não tenho avançado, mas emprestam para aí, para qualquer lado. Atenção que o Rui já está cá, já pode depois dar a opinião, continua. Mas e aconteceu aqui. E os guarda-redes que jogam contra o Sporting não apanham aqueles prontos. Mostrarem a qualidade que o Elton demonstrou perante este remate do Sandido Arte. Mas já o Maradona, já o Maradona e outros que, bons jogadores que falharam grandes golos. Portanto, o Porto, a partir daí, quando sofreu o golo, controlou o jogo até ao fim, controlou bem, acabou por ganhar bem, acho que foi um justo vencedor. E o Moutinho a meter um golo, quem diria, não é? Enganou-se. Ainda bem. Ok. Ora bem, agora vamos para o Sporting 1 Braga 0, já que o Rui já chegou, já pode mandar faladura, não é? E então o senhor chama-se Verkauten, e nós não temos, ainda, não temos aqui as gravações que ele fala em francês, e depois temos que andar a fazer traduções, isso é um bocado complicado, mas, at last, o Sporting ganhou 1-0. É verdade, ganhou 1-0, coisa que o Benfica não conseguiu fazer ao Braga. Não. Portanto, não, a esse nível já está possível. Não fez porque não deixaram ganhar. Exatamente. A bola esteve lá dentro. Ela esteve lá. Mas o facto é que esta entrou e é uma vitória, e mais do que a vitória e os 3 pontos, acho que se assistiu um pouco a uma... Eu não direi uma viragem de página, porque corremos o risco no próximo segunda-feira eu poder engolir as palavras. Porque, aliás, até também vou fazer uma provocação. Diziam, ou disseram-me, que eu não vi o jogo, que aquilo era mais para um empate do que para uma vitória de Sporting. Concordas? Não, também. Depende, não é? Eu já vi, eu, por exemplo, este ano já assisti a coisas mais escandalosas. Assisti no Estádio do Dragão a 2 penaltis que o Sporting foi vítima lá. E o árbitro não usa óculos, que eu conheço pessoalmente e atesto aqui que ele não usa óculos, viu 2 penaltis onde ninguém os conseguiu ver. Se formos por aí também, já agora para darem mais uma acha, a maior parte dos comentadores desportivos e dirigentes alicerçam-se muito naquele tribunal dos árbitros do jogo, do jornal O Jogo, faça publicidade. E lá 2 dos árbitros diziam que sim senhor, o gol foi bem anulado. Árbitros internacionais, acima de qualquer suspeita. Portanto, é discutível, é um lance discutível, no mínimo discutível, que serviu para o Sporting virar uma página, penso eu, em termos de derrotas e de empates, conseguiu uma vitória contra, infelizmente, um adversário direto. Eu sempre pensei que o Braga fosse estar abaixo do Sporting, mas infelizmente está acima, e é um adversário direto para o terceiro lugar, porquanto os 2 primeiros estamos conversados. Agora, eu espero é que o Sporting tenha algum voto na matéria relativamente à atribuição desses 2 primeiros lugares. E indo agora para o jogo, assisti a uma exibição monumental do Rui Patrício. Assisti a um lateral direito, o Eric Dier, que demonstrou que, pelo menos em termos de consistência defensiva, tem alguma coisa. Uma dupla de centrais que jogou o Benzinho, muito aplicados. Um lateral esquerdo está nitidamente em baixo de forma, mas que é bom. O meio-campo produziu alguma coisa de qualidade, com Elias, o Scars. O Capel, penso que está a voltar à forma que notabilizou. O Carrilho esteve um pouco desfasado do jogo. E na frente o Prandjic e o Wolfswinkel. O Wolfswinkel conferiu o golo, não é? Como competia, evidentemente, não é? Portanto, tinha que dar o melhor seguimento a um cruzamento açucarado do Dier, que estava a fazer a sua estreia. E o Prandjic passou um bocado ao lado do jogo. Mas resumindo isto tudo, quero dizer o seguinte, parece-me que o Sporting apresentou outra postura competitiva, apresentou uma equipa com mais vontade de ganhar, e depois, claro, no fim o Braga estava com uma azia, porque ao dizerem que são a terceira força e o terceiro clube nacional, depois de visitarem aqui o museu, não é? Uma visita guiada pelo presidente do Sporting, que na realidade viram tantas taças e tantos troféus conquistados ao longo de uma vida centenária que o clube tem, e troféus e taças de diversas modalidades, algumas das quais nunca mais foram conquistadas por um clube português. ele ficou com alguma azia, como é a verdade, como é a realidade, e no fim reagiu um pouco mais violentamente, mas temos que ver uma coisa, a maior parte dos clubes pequenos, quando são beneficiados, ninguém encomenda. Isso também é, quando há um dos grandes que é beneficiado, ou pseudo-beneficiado, depois cai-nos tudo em cima. E eu acho que aqui o Sporting teve, se calhar, outro árbitro que podia perfeitamente ter validado o golo, aquele não validou, mas é o melhor árbitro português, e nós já fomos vítima dele, nomeadamente no ano passado, no Estádio do Dragão, que aliás é um cemitério para o Sporting, quer em termos de resultados, verdade seja dita, quer em termos de arbitragem. Vieste agora de lá, que depois foste lá, foste lá tirar os apontamentos. Não, fui fazer uma promessa. Marcar uma audiência com o Papa, mas não, estava ocupado. Rui, e agora perguntando, a alteração para este treinador, notas que o Sporting vai produzir mais, não? Eu espero que sim, esses são os meus votos, como é evidente, em todos os sportinguistas. Eu notei, sinceramente, outra postura competitiva, em termos de querer, de, não direi de saber ainda tanto, porque ele não teve tempo para fazer alterações técnico-táticas, mas pelo menos em termos de querer, e os jogadores já se queixaram, pelo menos a preparação física era mais dura. Com o Sapinto, aquilo acho que era mais... O hino da Jubeléu, tinha que saber e tal, e depois beijar a bandeira e pouco mais. E pelos vistos este já não vai tanto em cantigas, digamos. Ainda assim, ele fala francês. E obriga-os a trabalhar, Exato. Ora bem, segundo diz aqui o meu alinhamento, diz que tenho perguntado a conta de vocês quais os cartões verde, vermelho e qual o golo da semana. Eu começava então pelo benfiquista, pelo Marcelo Dias, qual o cartão verde, o vermelho e qual o golo da semana, não é? Pronto, eu para o meu cartão vermelho acho que vou demorar um bocadinho, por então, isso é melhor começar. Estás à vontade, nós temos aqui um bloco publicado, mas tem tempo para passar. Ok, não? O meu cartão verde vai para o Cardoso, por causa do jogo de quarta-feira da Liga dos Campeões, que o Cardoso voltou a mostrar, é o mal amado dos benfiquistas. Atenção que ainda vamos falar sobre a Liga dos Campeões, porque estás à vontade, não é? O mal amado dos benfiquistas e voltou a marcar dois golos, e se o árbitro não anulasse um gol limpo do Cardoso, se calhar eram três, e se ele não falhasse o penalti até podia fazer um póquer, mas pronto. Dois golos valeu para... E se ele tivesse marcado lá, vós não tinhas perdido do jogo. Ah, isso também é verdade, mas ele teve muito bem, entrou do banco e eu vi o Cardoso a fazer uma coisa que eu não estou habituado, que é fintar jogadores, é ir buscar bolas, eu não sei o que é que se passou. Driblou-se mais a ele próprio. Pois, normalmente é isso, e ele driblou, conseguiu buscar a bola do outro lado e sofreu um penalti, por isso estou muito contente para treinar para Barcelona. Pronto, depois relativamente ao meu cartão vermelho, o Rui na bocado disse que o Pedro Proença era o melhor árbitro português, mas é... É toda a gente, nos olhos de toda a gente, menos nos meus. E benfiquista, sócio. Se é benfiquista, disfarça muito bem. O meu cartão vermelho esta semana vai para o Pedro Proença, porque eu não estou a falar relativamente ao jogo, não é só para o jogo do Sporting, porque acho que o gol é mal anulado ao Braga. É apenas porque errar os árbitros, todos podem errar, mas... Há erros e erros, e há aqueles erros que eles estão mesmo no enfiamento do lance, que têm se calhar a melhor perspectiva para avaliar, e o Pedro Proença tem assim umas decisões muito duvidosas. Eu não consigo compreender da situação onde ele está, como é que ele consegue, e eu tenho aqui uma série de lances, eu não consigo compreender como é que os portugueses dizem que é o melhor árbitro português. Eu, por exemplo, o Rui falou há bocado da última época do Porto Sporting, que há a expulsão do Oneyu, que é verdade, que faz duas faltas, e depois, se formos comparar ao contrário, por acaso estava a jogar com o Porto, o Otamendi tem três entradas muito semelhantes e não foi expulso. Depois podemos falar do Benfica Porto, jogo que deu o título ao Porto, em que aquele célebre golo do Maicon fora de jogo, ou falar da própria expulsão do Emerson, em que o Emerson, eu até posso comparar, o Emerson leva o segundo amarelo bem mostrado, e o primeiro amarelo, não consigo compreender. Mas foi gol do Maicon lá. Sim, foi gol do Maicon. E o Porto foi campeão. E o Porto foi campeão. Isso é que é importante. Pronto. E em que o Djalma, e se comparar lá, em que o Djalma continuou e durante o jogo todo fartou-se de utilizar da fruta durante aquele jogo e não levou o segundo amarelo. Porque parece que os jogadores do Porto, depois levar o primeiro amarelo ao senhor Pedro Proença, é muito complicado mostrar o segundo. Eu não compreendo, não sei o que é que se passa. Falar do próprio jogo do ano passado. Isto é uma lista de jogos. Eu acho que isto não é perseguição, eu nem gosto muito de falar de arbitragens, mas por exemplo, na última época, no Braga-Benfica, de Jamal agride o Gaitá com um soco, depois de ele fazer um túnel. Eu sei que é uma coisa muito feia, tudo eu bem. Também joguei à bola tudo e não gostava de levar uma fita dessas. E dar um soco, ou a própria entrada do Alá, que se calhar queria acertar as contas com o Rabi Garcia, da outra época, em que também agride o Rabi Garcia. Sim, mas com isso não acertava. Bom, ele acertou, mas todos os lances que eu estou a falar, Rui, estou a falar aqui para vocês, claro, todos são lances que o Pedro Proença está no enfiamento. Eu tenho cuidado de estar a ver onde está a posição do árbitro. É que ele não pode dizer que tinha jantar à frente. Marcelo, mas vais-me perdoar uma coisa, mas resumindo e concluindo, depois disso tiraram em conta e puseram o senhor a apitar a final dos campeões europeus. Puseram o senhor a apitar eu não consigo compreender. A final é isso? Do europeu. Eu não consigo compreender. E tenho mais jogos, época 2004-2005, Boa Vista Benfica, Benfica 1, Sporting 3, ou aquele célebre lance, aquele mergulho no Dragão, que foi aquele mergulho do Lisandro, que deu outro campeonato ao Porto, que o Benfica ficava em primeiro. Eu por acaso até estava uma lista enorme. Estávamos, sabe o que é, lembrar? Foi quando o 4 Zoranos partiu a perna ao Anderson. Sim. Nem amarelo levou. Também me lembro disso. Também me lembro disso. Nós também temos aqui, mas partiu a perna, partiu o Brónio ou o Tivi. E a coisa foi assim de leve. Se compararmos, nem amarelo levou. Por acaso foi o eu estou a ser sincero. Vou dar a minha opinião sincera. Não, eu lembro que o Cristiano Ronaldo também ontem levou uma cotovelada e também eu acho esse lance do Cato Suranis um lance fortuito que acontece todos os jogos de futebol. Se for a ver aqui, por exemplo, não foi uma entrada aquele árbitro, o Paixão, por exemplo, em Campo Maior, Leixões, sejamos com o Inácio Calabote. Agora, se fôssemos aqui a escola ali, estamos a roubar muitos anos. Mas vamos agora para. Falta o gol, não é? Pronto, o meu gol da semana, esta semana, vai para um jogador do Benfica que está a jogar na Argentina, que é o Rodrigo Mora, que está a jogar no River Plate, marcou um gol pontapé de bicicleta, por isso é meu... Olha, não vi. Olha, vamos agora para o Zalino. É rápido. E assim, o gol da semana vai para o Moutinho, que foi um grande gol. Quanto ao cartão vermelho, vai propriamente, porque vou falar agora, para o Navarro, o que mandou aquela cotovelada ao Cristiano Ronaldo, para mim não tenho assunto nenhum. Quanto ao cartão verde, para mim vai para o António Salvador, do presidente Braga, pelo facto, pela gestão dele de futebol. O único clube que dá lucro, enquanto o Porto e o Benfica. É o que a gente sabe. Okay. É de louvar, para mim, nos tempos atuais. Rui. O gol da semana vai para o Wilson Eduardo. Na realidade, mas conheces o jogador? Se eu conheço a ele, já o vi jogar ao vivo. É um grande jogador. Sporting é que parece que é um grande. Não, a questão é assim: nós temos de ver, e agora só alongando-me um pouco, qual é o sistema de jogo da Académica e o sistema de jogo do Sporting, não é? O Sporting tem de jogar em 90% dos jogos em ataque continuado, e o Wilson Eduardo é mais um jogador de contra-ataque propriamente de ataque continuado. O Sporting também joga muitas vezes em contra-ataque. Infelizmente, mais vezes do que eu gostaria, mas de qualquer maneira, que é sinal que os outros estão em superioridade sobre nós. Mas vai gol para ele, e também pronto, porque o Elton realmente é difícil dar um frango daquilo, mas pronto, mas quando dá, são coisas dá, não dá, dá, é assim mesmo. Exatamente, não é meio frango, nem coisa, é mesmo frango, ou capão. O cartão verde vai para o Sporting, pá. Pronto, ao fim deste tempo todo, conseguiu na realidade ganhar os jogos. Quanto mais tinha as penas. Ganhou um jogo, realmente, foi, espero que seja um incremento e um incentivo para podermos embalar, como dizem os espanhóis, para uma racha. E não interpretem isto mal, não deem segundas conotações. Eu uma racha em Espanha quer dizer uma série de vitórias. Okay. O cartão vermelho vai para o David Navarro, que realmente uma cotovelada daquelas sobre um jogador formado no Sporting ainda me dói muito mais a mim, como é evidente. E que, acima de tudo, acho que é um jogador que é muito pouco valorizado em Portugal, que é indiscutivelmente um dos dois melhores jogadores do mundo, coisa que nós nunca tivemos. Temos que recuar quase à pré-história do futebol. Não, isso eu digo porque... Portanto, também conheço porque agora... Uma agressão bárbara. É. Aliás, Portugal vai jogar agora com o Gabão, não é? Exatamente. E por exemplo, punha-se em questão o cachê só porque não ia o Cristiano Ronaldo. Exatamente. É um fenómeno em termos planetários e que muitas das vezes é pouco valorizado em Portugal, porque no entendimento das pessoas ele devia de ser, a seleção era só ele, devia de levar a equipa às costas, e é impossível qualquer jogador fazer isso. Exato. E temos o exemplo do Messi na Argentina, que a Argentina tem ganho títulos rigorosamente nenhuns, e entretanto tem lá o Messi, não? Exato. Outro grande jogador. Ora bem, vamos ao nosso ganha-pão, temos voltado aqui a pouco, está bem? Fiquem por aí, nós voltamos já. Jornal FM. Ora bem, voltamos então à conversa sobre futebol. Nós aqui no off falámos de muitas coisas, de futebol inclusive também, não é? Agora vamos para os jogos europeus. Temos a nível de resultados o Benfica 2, Spartak de Moscovo 0, Braga 1, Manchester United 3, Dinamo de Kiev 0, Porto 0, Sporting 1, Genk 1, Académica 2, Atlético de Madrid 0 e Bordeaux 1, Marítimo 0. Ora, eu começava pelo homem, pelo vermelhão, não é? Para que me desses um comentário em relação a estes resultados que nós tivemos das equipas nacionais. Pronto, então queria dar o sinal positivo ao Benfica pela vitória, porque neste momento penso que não vai valer de grande coisa depois daquele resultado do Celtic contra o Barcelona, mas pronto, foi uma vitória europeia, é sempre importante. Também dá um sinal mais para a Académica por ter ganho ao Atlético de Madrid. O Futebol Clube do Porto acabou por não ganhar o jogo, mas assegurou à quarta jornada a passagem aos oitavos de final, e também é um facto relevante. Depois o Braga, pronto, depois daquela vantagem na segunda parte, eu ainda pensei que o Braga conseguisse resolver a eliminatória, mas o Manchester United, como eu já tinha previsto no programa anterior, disse que não tinha muita confiança que o Braga conseguisse levar de vencido. O Sporting também, pronto, conseguiu ter um empate, não podíamos esperar grande coisa, mas também penso que, peço desculpa ao Rui, mas era verdade, também não acreditava muito na vitória do Sporting, mas pronto, a partir também da... já estou com saudades do Sporting que faça uma boa racha europeia. Pronto, depois o Bordeaux também ganhou o Marítimo, o Marítimo também ainda tinha algumas possibilidades, não sei ainda se pode lutar pelo apuramento, mas penso que não, mas pronto. Ora, Zé Lino, agora queria também ouvir a tua opinião. Exatamente, o Porto fez o que pretendia, portanto era assegurar a passagem aos oitavos de final, conseguiu, fez um bom jogo. Quanto ao Benfica, portanto, para mim vai andar lá a passear portanto, nesta fase de grupos. Quanto aos outros jogos, fizeram em destaque principalmente para a Académica pelo jogo. Quanto ao Marítimo e também é assim, atendendo à dimensão e aos jogadores que têm, também fizeram o que puderam. Ora bem, agora passava a palavra de novo ao Rui, não é? Ora bem, no Sporting... Enquanto ao Sporting, era isso, é o que nós costumamos. Depois passa a ser como os outros, é muito semelhante. Isto realmente, Sportingista sofre, não é? Mas pronto, é assim, não Mas é? Mas concordo com a tua observação de agora um pouco, em que quando o Braga se afirma como terceiro grande, é uma questão de visitar o museu. O museu. Museu de Sporting, recomenda-se já me falando lá nessa iaxa que andas a falar, que eu vou ver outros cidades. Isso é outra situação. Relativamente ao Sporting Genk, tivemos o jogo na mão, digamos assim. Tivemos a ganhar 1-0 até ao tempo de descontos. Fomos vítimas da arbitragem, o Scars foi expulso, mas não era o Pedro injustamente, Pedro. Não é, convém também nós falarmos destas situações quando somos vilipendiados. É mesmo isso, é uma palavra cara, é mesmo assim, para não chamar roubados. Já não vejo por aí, eu acho que o Sporting tem que olhar para a equipa que tem, e acho que deve-se afirmar por aí. Eu agora às vezes vejo o Sporting, há lá jogadores que nem nos conheço, aquilo parece uma ninhada de ratos, é entre uns, depois entre outros, quer ser, mas é verdade. O Sporting, por exemplo, tem alguém, por exemplo, português ali a jogar, quer dizer, não sei. Os tem mais que o Benfica com o Porto. Mas portugueses têm. Não parece. Não parece, mas tem. Tem o Rui Patrício, tem o Cédric Soares, conheces? Tenho o Adrien que entra muitas vezes. Exato, mas é tudo nome estrangeiro, não é os misturos com eles. Nem sabes que eu sou português, sou o que eu quero dizer é assim, no Sporting ainda vai levar, isto vai levar tempo. Acho que assim, não vale a pena estar a arranjar desculpas nisto ou naquilo. Percebes? Porque tu bem te lembras o ano passado, por exemplo, quando foi o Sapinto, ui, é que tu falavas aqui, o Sapinto, aquilo é que era a raça sportinguista, como tu dizias aquilo, qual é aquele lema de Sporting? Esforço, e glória. Jogar contra o Manchester City e Edu Lobar fizeram um grande jogo. Eu acho que o erro do Sporting foi ter mandado o Domingos embora, porque sim, ele estava a construir, sim, uma equipa e não deixar, e este vai acontecer o mesmo. Não sei, a ver, vamos, como diz o ceguinho. Mas relativamente ao Sporting Genk, fomos alvo de uma expulsão injusta e depois terminámos com o credo na boca, em que o Rui Patrício fez mais uma exibição monumental, não conseguiu segurar aquele último lance que o Genk teve, e lá empatámos, quando as contas começavam a ficar um pouco mais simplificadas, nós decidimos ligar o complicódromo, e agora a coisa está mesmo muito complicada. Relativamente ao Porto, cumpriu a sua obrigação, porque na realidade caiu no grupo mais fraquinho da Champions, isto tem que ser dito, como é evidente, que é para vocês depois também não estarem a acalentar as esperanças de irem disputar a final. Vocês tenham calma. É o campeonato. Vocês tenham calma, porque na realidade têm feito uns resultados muito meritórios. Para quem tem que fazer vigília somos vós, não somos nós. Mas caíram realmente no grupo mais fraco. Relativamente ao Benfica, pronto, ganhou, fez o que lhe competia, não estava nas cogitações ou nas contas do Jorge Jesus, ele não dizia cogitações, outra coisa qualquer, mas pronto, mas não estava nas suas contas que o Celtic ganhasse ao Barcelona, mas o Celtic equipa a Sporting, não é? Portanto, e como isso, o Sporting também é capaz, é sempre uma equipa que pode, de um momento para o outro, é um gigante adormecido, pode despertar e despertou. Vamos lá. A Académica, gostei que tivesse ganho ao Atlético de Madrid, evidentemente, apesar do Atlético ter jogado com as reservas, mas de qualquer maneira foi uma boa vitória. O Marítimo, pronto, fez o que foi possível. Quanto ao Braga, eu e o Marcelo dissemos aqui que o Braga ia fazer um jogo que, sintetizado, é como diz aquele ditado espanhol, jogámos como nunca e perdemos como sempre. Exato. Portanto, jogaram muito bem, mas no fim o resultado era Manchester. É. Como diz os brasileiros, futebol é 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Naquele caso foi mais ou menos a mesma coisa. Okay. Ora bem, nós agora vamos para duas rubricas, vamos falar de motores e de ciclismo, e depois voltamos para a parte final, onde vamos só para um cheirinho falar sobre seleção, está bem? Para já vamos ouvir então o Abel Santos, o que é que ele nos tem a dizer relativamente aos motores. Muito boa noite e bem-vindos ao Só Motores, que, como não poderia deixar de ser, vai olhar para as contas finais dos campeonatos do mundo de rallies e de MotoGP, cujas competições terminaram em Espanha neste fim de semana, aproveitando também para olhar para o palmarés de Sebastián Loeb. Do WRC rumou à Catalunha, prova que marcou o fim do campeonato e marcou a despedida, pelo menos o tempo inteiro, de Sebastián Loeb. O Rally da Catalunha contou com troços de asfalto e de terra, que, com a chuva que caiu, transformaram-se em escorregadia lama. No entanto, quem mais uma vez não escorregou nem pestanejou foi o Sebastián Loeb, que garantiu mais uma vitória, oitava no Rally de Espanha, e, desta forma, fechou com chave de ouro o campeonato e a sua carreira a tempo inteiro no Mundial de Rallies. Em segundo, e a uns escassos 7 segundos de distância, terminou o Latvala no seu último rally pela equipa Ford, já que, para o ano, rumo à Volkswagen. A fechar o pódio, o Citroën de Irvonen, que não conseguindo superar seu colega de equipa, é contudo muito regular. Em quarto terminou Mads Otsberg e em quinto o melhor Mini, o de Nikara. Em sexto, um excelente resultado de Craig Bean, enquanto Chris Atkinson, piloto que substituiu Armindo Araújo na Motorsport Itália, teve de se contentar com o sétimo lugar, longe do Mini de Nikara. Nas contas chinês, Love venceu com uma larga vantagem sobre o seu colega de equipa, Irvonen, enquanto em terceiro ficou Latvala. Já nas contas do SWRC, Craig Bean teve uma temporada de extremos. Se no pior do ano se encontra o acidente no Rally Targa Florio, a contar pelo IRC onde pereceu o seu navegador, o piloto decidiu seguir em frente e terminou o ano em grande com vitória no SWRC, sendo seguido por Anderson. No Mundial de Produção, este ano a vitória sorriu a Benito Guerra, que terminou com 109 pontos. E assim, terminou o Mundial de Rallys 2012, que culminou com a despedida de Sebastian Loeb. O piloto de Alsácia, que começou por ser ginasta e relativamente tarde ingressou nos carros, chegou ao WRC no início desta década e desde logo mostrou rapidez, o que lhe garantiu um lugar na Citroën, marca que acompanhou Loeb em toda a sua carreira profissional. Desde aí, passaram-se 10 anos. Teve como companheiros de equipa ícones como Carlos Sainz e Colin McRae, referências com quem aprendeu e superiorizou-se para pulverizar todos os recordes que pudessem haver. 9 campeonatos consecutivos e 76 vitórias em provas no Mundial, entre as quais as míticas provas nórdicas, são alguns dos números que Loeb marcou e estão muito distanciados de todos os outros. Aos 38 anos, Loeb fecha o WRC de forma permanente, mas é provável que volte a tempo inteiro ao desporto motorizado, e provavelmente com a sua equipa de sempre, a Citroën. Também nas duas rodas se assistiu ao término de campeonato no circuito Ricardo Tormo. Na classe rainha, o campeonato já estava decidido a favor de Jorge Lorenzo, mas havia uma corrida para ser ganha pelos espanhóis Lorenzo e Pedrosa. A corrida foi propícia a erros, dado que se iniciou com peso ainda molhado e com pilotos, como Pedrosa, a mudarem os pneus nos últimos instantes antes da corrida começar. A tática de colocar pneus idênticos aos de Lorenzo deu resultados, já que Pedrosa pressionou o seu adversário e este caiu. Assim, e após uma corrida algo movimentada, Pedrosa venceu a corrida e acabou por ser o piloto com mais vitórias no campeonato, sendo seguido pelo japonês Nakatsuga e por Casey Stoner. Nas contas finais, primeiro lugar para Lorenzo, seguindo-se Pedrosa e o agora ex-campeão do mundo, Casey Stoner, em terceiro. Em Moto2, Marc Márquez, que há muito havia garantido o campeonato, não desarmou e arrecadou mais uma vitória, sendo seguido por Juliano Simon e por Nicolas Terol. Finalmente, em Moto3, Miguel Oliveira desde logo se mostrou rápido e a sua boa regularidade na segunda metade do campeonato fazia-me prever um bom resultado. No entanto, e quando se encontrava entre os primeiros, Vasquez Kay leva consigo o piloto português, que assim foi obrigado a desistir. A vitória sorriu a Dani Kent, sendo que Sandro Cortese terminou em segundo e levou o cetro de campeão para casa. O Só Motores fica por aqui, sendo que regressa na próxima terça-feira para lhe dar a informação mais relevante do desporto motorizado, onde se inclui o Grande Prémio de Fórmula 1 dos Estados Unidos da América. Até para a semana. Ora, Grande Prémio de Fórmula 1 dos Estados Unidos, eu gostava de ir. São duas coisas que eu gosto de Grande Prémio de Fórmula 1 e também gosto dos Estados Unidos. Pronto, é uma pena não poder ir. Ora, entretanto, vamos para a última rúbrica também de hoje. Vamos falar sobre ciclismo com o Pedro Rocha. É já a seguir. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos começar, como é hábito, com o BTT. Este fim de semana tivemos a última prova da Taça de XCM da Associação de Ciclismo do Porto, a primeira maratona Val de Ras. Esta maratona foi levada de vencida, na geral, por Bruno Silva, ciclista profissional da LA Aluminium Zantarte, que tem participado durante esta pré-época em diversas provas de BTT e aqui alcança então talvez o seu melhor resultado na época de BTT. No segundo lugar terminou Fernando Gonçalves, da Motocar Areias Aventura Servigás, que ficou 17 segundos atrás de Bruno Silva, a fechar o pódio Vítor Santos, da Candybike Interdesign Metal Trigueira. Terminou assim a taça de XCM da Associação de Ciclismo do Porto. Para o ano, certamente, haverá mais e, quem sabe, até é com ainda mais qualidade. Esta semana, na estrada, tivemos um sobressalto. A meio da semana, Bradley Wiggins foi atropelado enquanto treinava. O campeão do Tour foi atropelado em Lancashire, perto da sua residência, por uma carrinha que saía de uma bomba de gasolina. No início pensou-se que Bradley Wiggins teria a sua época seriamente comprometida e até, quem sabe, a sua carreira. No entanto, infelizmente, não passaram de algumas lesões, algumas escoriações e hematomas nos pulsos e costelas e, tendo Wiggins ficado no hospital apenas por precaução uma noite. Esta semana no nosso site podem ver a entrevista a Carlos Pinto, o duro dos duros, ele que é o vencedor do troféu 24 horas XCR de BTT. Podem ver como se prepara uma prova destas, como se faz, como se sofre como se vive e como é este verdadeiro campeão Carlos Pinto. Para além disso, peço-vos agora para participar nas nossas votações que estão a decorrer no Facebook do noticiasciclismo.net. Podem aí escolher quem foi a melhor equipa de ciclismo profissional do ano, a melhor equipa portuguesa, o melhor ciclista português, melhor ciclista do ano, etc, etc, bem como votações também no BTT. Estas votações estarão disponíveis também depois no site e no Facebook do programa Bola na Área. Foram estas então as notícias de ciclismo, uma colaboração do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas. Ora bem, ouvimos então todas as notícias relacionadas com o ciclismo e agora, como já passamos da hora, vamos para rapidamente falar sobre a seleção nacional que amanhã vai jogar no Gabão. No Gabão, é um país em África, se não estou em erro, chama-se Gabão, né? E o que eu queria era um rápido comentário em relação a isto. Eu pedia já ao Marcelo Dias, e só para te lembrar que temos aqui dois estreantes na seleção, que é o Ruben Ferreira e o Hélder Barbosa. Ele até que é por suíço, é deste lado, Hélder Barbosa. Ok. A única coisa que eu posso falar relativamente à seleção é falar sobre a convocatória de Paulo Bento e deixar assim um aspecto que eu acho que é assim um pouco negativo, que é o facto de não convocar Eliseu. Eu não consigo compreender como é que neste momento Eliseu, que tem sido um dos melhores jogadores do campeonato espanhol, não é convocado pelo Paulo Bento. Não consigo compreender. Agora fazia a mesma pergunta aqui ao Zalino. Quanto Portugal e jogar ao Gabão, também fiquei assim surpreendido pelo facto, pela deslocação, mas agora ao saber que era pelos 800 mil euros, pronto, são irmãos do Abreu. Exato, então, fiquei a confirmação o porquê de ir lá. E acho que assim, isto é quase como quando era o Vasco Santana, que ia ver, quando soube que cada animal era 2.500, dizia-lhe que ia ver a bicharada toda. Portanto, lá também se houver alguns crianças que dê a volta, que bem jeito faz. Agora perguntava mesmo ao Rui. A seleção vai jogar ao Gabão. Primeiro, o selecionador do Gabão é o Paulo Duarte. É um selecionador português que foi de Burkina Faso para o Gabão, portanto a impressão que está a progredir. Relativamente aos 800 mil euros, isso hoje é fundamental para a sobrevivência de qualquer instituição ou pessoa, e temos que fazer por isso. E a viagem parece que demorou 6 horas, chegou tudo bem lá, o campo relevado, espero que não seja sintético, porque principalmente os jogadores do Benfica, não sei se não tem muitos, não tem muitos do Benfica, mas não tem, se adaptam muito bem ao sintético. Acima de tudo, vai ser uma viagem, não é? Vai ser uma viagem. Não vamos, penso que não vamos reforçar o nosso prestígio, mas de qualquer forma vai reforçar os cofres, e o Dr. Fernando Gomes vai-lhe chamar um figo, não é? Se calhar também vai levar o figo. Leva um figo para lá e traz dois para cá, que é o prémio, mais o que foi de cá, o Luís Figo. E penso que vai ser um jogo sem história. E o facto também, assim, vamos ser também coerentes, o facto de Portugal ir à África, acho que tem todo o mérito, mesmo para o povo africano, de receber a nossa seleção, claro, porque são admiradores do nosso jogador. E é pena o que aconteceu ao Cristiano Ronaldo, porque se calhar era o cabeça de cartaz. E acho, podia levar o Eusébio. O Eusébio, que lá em África estaria também bem. Gosta de brincar com coisa séria. Era o Eusébio. Ou a equipa de esportes está habituada com leões e mas agora estão de tal forma amestrados que estão mais gatos que leões. Ok, foi um prazer estar aqui com vocês. Os meus agradecimentos então, tanto ao Marcelo como ao Rui e como ao Zé Lino. Dois ou oito dias temos aqui o Ricardo a fazer-vos companhia. Espero não ter defraudado aqui os ouvintes deste programa de Bola na Área. Eu prometo voltar um dia destes quando o Ricardo não puder, está bem? Um abraço. Fica bem, voltamos para a semana.